Tesouro incomparável eu achei, prazer inefável eu senti, quando segui o arco-íris da minha consciência, encontrei Jesus e me prostrei ao pé da cruz. Recebi perdão, reconciliação, justificado por Jesus, a minha alma alcançou salvação. Perdida estava sem amor, sem esperança, era um véu. Absolvido eu fui, as minhas culpas ficaram com Jesus. Alegremente louvo a Deus, pois me amparou nos braços seus, por intermédio do seu filho amado, por mim crucificado, e me prostrei ao pé da cruz, recebi perdão, reconciliação.